Tom. DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Para começar aqui no Palácio dos Bares, eu começo assim, ó. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Só pra recordar. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. DJ Tom. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. E aí, meu amor? Meu amor, vem. Eu quero você. E o mundo? O mundo é nosso, vamos viver. A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. E o Tom Máximo já chega começando assim, bem gostosinho. E você dançando agarradinho ao som da Luxuosa. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. E essa canção é pro nosso grande gerente lá do Grill Mix. Pra você. E o grande parceiro, seu João. Sempre foi pouco demais. E ele oferece pro seu amor. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. Todos eu vivo num mundo à parte, fantasiado somente de ilusões. Pra recordar! No céu do mundo onde eu vivo, só há estrelas, luar e mil balões. DJ Tom! Cansei de viver tão triste, num mundo onde existe somente muita dor. E aí, Diego do Tribunal! No mundo onde eu vivo, muito amor. Meu amigo Júlio Barra, um abraço pra você. Meu mundo é mais cor que rosa. Só na manhã, né, Júnior? Sobre as rosas que existem por aí. Saudade. Ali não se marca o tempo e nem há contratempo que me faça infeliz. A vida é tão mansa e calma. Parceiro Cabinho do Rock, um abraço aqui do Tom, viu, garoto? DJ Tom, perdão, senhor e senhora, é chegada a hora, hora de regressar. Meu parceiro Wagner, mundo lindo, lá do chalé da ilha, Deus quem dera, só o filé lá, o chalé. Semana vou lá. Se eu não faço agora, é porque no meu mundo não há entrada nem portão. dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. Palácio dos Bares. Aqui está a luxuosa. DJ. Mas já sei muito bem quem tu és. A Carroça. E aí, Leviana? Leviana, tudo tem o seu dia. E o seu vai chegar. Você vai se danar. Abraça ainda bem. As meninas sem tristeza estão aqui com a gente. Valeu. Será que não se apanha, ser tão leviana? Será que não se acanha, ser tão leviana? Leviana, você é leviana, sempre será leviana. Sou um pouco a mais tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Leviana, você é leviana, sempre será leviana. Sou um pouco a mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Nossa saudade aqui na Carroça. E a gente vai passeando assim, ó. De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, me esqueci de viver os detalhes pequenos. Deixa pra sair também, DJ Ian, pegada. E o Pedro, direto aí de Parauapebas, capital aí, no Mineiro. Um abraço! De tanto cantar minhas canções ao vento. E aí, Júnior Barra? Já não sou como eu fui. Já não sei o que sinto. Só pra recordar. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Luxuosa Carroça da Saudade. Esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. De tanto ocultar a verdade. Meu amigo Joelson, o homem que comanda o jogo do bicho, Enganei. Um abraço aqui do Tom, viu, garoto? Eu quem perdia. Olha aí, digital, DJ Toninho. De tanto esperar. Lá do Inderson. Ofereci. O homem do amor. Hoje eu vivo a chorar. O que eu sempre temia. Esqueci de viver. Nosso parceiro Tenente Afonso. Um abraço pra você, viu, Tenente? Esqueci de viver. Esqueci de viver. De tanto correr pra roubar tempo ao tempo. Esquecendo até dos melhores amigos. De tanto lutar sem pensar no fracasso. Descobri sem querer que eu vivi sem motivo. Me esqueci de viver. Só pra recordar, né? Palácio dos Mares! De viver. E a gente recorda, recorda sim! A Carroça da Saudade. A mais fantástica e monumental. Eu estou apaixonado. Meu amigo, seu João, gerente lá do Grill Mix. Um abraço aqui do Tom. Que há pouco dia me deixou. Começou, né? E agora? E agora? Sozinho estou. Pensando bem no que aconteceu. Meu amigo Deca! Um abraço pra você, mesmo assim, Melha HC. Eu me conformo, nem tudo se perdeu. Hoje eu vou tocar a minha caixa preta. Mandei bom anúncio no jornal, pra ver o que vai acontecer. Falando de diretamente que fala lá da Monte Alegre, Ivan. Meu parceiro Pascoal tá quase pra entortar o pescoço dele ali. Calma, Pascoal, já te vi. É nós e depois de nós é nós de novo. Pensando bem no que aconteceu, reconheço que o culpado fui eu. Mesmo assim, eu me conformo, nem tudo se perdeu. Mandei boa anúncio no jornal pra ver. Mais uma! A Luxuosa da Saudade. Esta é a Luxuosa Carroça da Saudade da Ilha do Marajó, a maior referência em saudade no Pará. Aqui no Palácio! Se tenho você nos meus braços, sou forte demais, sou de aço. E sei te levar por caminhos de amor e prazer. Meu amigo Siqueira, lá da Inter de Milão, um abraço pra você aqui do Tom. Se tem, mas não liga pra isso, e gosta de curtir a vida. Se você quiser, pode vir. Eu vou com você dividir. Nos beijos, desejos tão loucos que vão nos induzir. Professor Furaolho! Se quer amanhecer comigo. Do jeito que tu gosta, professor. Vou lhe dar amor e abrigo. Nos envolver nesse amor até nos consumir. Flavinho dos Humildes. Ele é baixinho, está aqui com a gente. Abraço! Meu parceiro Jair, o homem que comanda a farinha lá no Acará, está aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom, viu, Jair? DJ Tom. DJ Tom Máximo. A Carroça da Saudade. Eu vou lhe mostrar minha raça, fazer de você minha caça, gozar as delícias que o tempo e a vida nos dá. Me pegue, me abrace, me amasse, me beije, me enrosque, me enlace. Um abraço aí, a Bianquinha! Um abraço aqui do Tom! Pensar. Eu quero seu cheiro sentir. Fala, Gilherge! Tocar na sua boca, viver pro que der e vier, e ser pra você tudo isso, se você quiser. Vem, vem de embora, vem de embora! Vem, amor! Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Show. Só pra lembrar. Um abraço aqui do Tom, viu, Charlie? O mundo devia parar quando você voltar. O que é que eu faço desta saudade? O que é que eu faço desta saudade? Saudade, saudade. Que brinca em meu rosto, traz um carinho seu. O mar que se quebra na praia, tenta me conter. Nossa, aí também, os amantes da saudade. E as estrelas do céu são aqui com a gente, um abraço. Pra me dizer, o mundo vai rir outra vez quando você voltar. Aí o grande Bilu, ele e o seu grande amor. Saudade. Bora, Kekeu! O que que eu faço? Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. O som. A gente nasce, cresce, vive e morre. Meu parceiro Claudinho, saudade. E as suas seguidoras lugar. Tá aqui com a gente. O Piabinha. A vida passa e a gente não vem passar. A vida. Minha amiga Nilda. Um abraço pra você. Olha a Índia como tá aqui, hein? Vou pegar meu violão. Dizer pra você que é meu irmão, que o mundo precisa da nossa união, da minha mão, da tua mão. E as mercenárias, meu amor, do teu amor, de todos nós. com Franjinha, Toninho e Josias. Eles agora comandam a luxuosa carroça da saudade. E aí? É beleza, é com carinho que a carroça toca pra você. Milazinha, esqueça se te magoei. Só você amei e sempre vou amar. Cadê o amor? Amor, só você eu quero. Eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Meu amor é demais, dia e noite só penso em você. Isso aí é Juju, do Espaço VIP. Isso aqui também com a gente, um abraço, Juju. Meu amor é demais, meu amor é demais, dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Da Maquel e a Milene e o Panatone aqui com a gente, um abraço, doutor. Fala, mana do Aranha. E aí, Dedé Belém, meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço, não me deixe assim. É demais, meu amor é demais, dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais, meu amor é demais. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. E não fui capaz. Chegou! Aqui com a gente. Abraço! Longe de você. Bora, Charlie! É grande. E o Anderson da Prefeitura. Venha socorrer o meu coração. Coração. E aí, digital? Escute, por favor. Preciso de você. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer. fanático. E esse é o original, é isso que você quer dizer? É. Vai, vai. Vem, amor, venha me fazer sorrir. Olha, amor, eu estou chorando aqui. Longe de você é grande a solidão. Venha socorrer o meu coração. Coração, escute, por favor. Preciso de você. Aí, toca mais venha, uma meu bem, carroça. Mais depressa, se não vou morrer. Era isso que vocês queriam, é? Se é pra recordar, vem passear aqui na carroça. A carroça. Olha, meu amor, você se foi e eu fiquei aqui chorando por amar você. Vejo a minha vida desabando com o peso desse adeus. DJ Tom, presença sem poder te ver. Sinto teu perfume a me endoidecer. Sinto que a vida para mim não serve sem você. Olha, meu amor, essa tristeza é tanta que já nem sei mais o que fazer. E aí, Pascoal? Os humildes, tá por aqui, só na manha. O homem da Pedro Miranda. É! Toda minha paz se resumiu no pranto que um outro amor não pode sufocar. Olho para o céu, te vejo então voando. E o parceiro Maílson! Aves brancas que se vão pra nunca mais. O rei do Chipriquiti, é verdade. Volta. Volta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, volta. Tenho a minha vida inteira. Diego do Tribunal! Te entregar. Direto dos Campo Marajoara. Volta, volta. E aí, Lulu? Ouça esta canção que está pedindo pra você voltar. Olha, meu amor, você se foi. Chorando por amar você. Meu Deus. Vejo a minha vida desabando com o peso desse adeus. Sinto tua presença sem poder te ver. Sinto teu perfume a me endoidecer. Deixa eu passar o angolano da Nike, o Abraão aí da Nike, o Jonas, o Bolívia e a galera da Nike. Olha, meu amor, essa tristeza é tanta. Já nem sei mais o que fazer de mim. Fico imaginando se eu mereço estar sofrendo assim. Toda minha paz se resumiu no pranto que um outro amor não pôde sufocar. E aí? Você nasceu da união de dois corpos. Sedentos de amor, Deus atendeu ao pedido nosso. Você veio modificar nosso amor. Meu parceiro Rose, saudade! Encheu nosso. Tá aqui com a gente! Alô, Rose! E aí, Aninha? Chegou! És a nossa canção. Ele digital! Sucesso! Estará sempre em meu. Nosso divulgador, Tessa Saudade, tá na área! Bora, Tessa! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. show. Sábado é a grande festa que os seguidores estavam esperando, viu? José Augusto e Carroça da Saudade na ABB. Domingo, estamos no aniversário do MM lá no Recreio. E na segunda-feira, é Florentina no Jurunas. Aninha, você é o nosso anjo. Terça-feira, na casa do Diego do Tribunal. E onde quer que eu vá, estarás sempre em meu coração. Hana, oh, oh, oh, Hana. Hana, oh, oh, oh, oh, minha Hana. Bora recordar mais uma palácio! DJ Tom. Meu pensamento longe vai, essa lágrima que cai. E aí, que é o vídeo? Pra segurar. E o que que é? É saudade, saudade de você, amor. É saudade de você. Saudade. Nosso amigo Nenê, um abraço pra você, ouviu, Nenê? É saudade de você. A solidão vem machucar, o coração já quer parar. E você tão longe está. É saudade. Deixa pra sair, meu DJ David, lá do Pop Saudade. Hoje passeando aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom, viu, DJ? Alô! É saudade de você, amor. E a Rubinho Júnior Barra. É saudade de você. Ele me disse assim pra ela. Digital, só na manha do Aranha. Ela vai se formar, olha aí. De saudade de você. Daí que a gente vai estar bem na foto. De saudade de você. Já já o rodízio. De saudade de você. Amor. Eita, que saudade de você. De saudade. Bora, DJ Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom. A beleza, um bibisouro, Vespa fabricando mel. E aí, palácio? Guardo teu tesouro, joia marrom. Passa como nossa cor, nossa linda juventude. Bora vir, Pantera! Página de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor. Claro como o sol raiou. Acionando a iluminação! Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Pobre de nós e a lacra. Simone, seguidora aí do DJ Claudinho, um abraço. Alô, Márcio do Cheque. Ele é morena. Um abraço aqui do Tom. Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Só pra recordar, Tom! Claro como o sol! E a Melodiz! Você não sabe que eu sei que você sente amor por outra pessoa. É! E finjo que não notei que o seu pensamento comigo voa. Fecho os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz. Mas seu coração já embala. Está e a Pretinha. E aí, Pretinha? Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar. Mas vejo em seu olhar a pressa de ver tudo acabar. Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito. Mas meu amor não tem lugar no seu peito. Do som. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrer. Alô, Márcio do Cheque! Os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor. Meu parceiro Giliarte! Bora, Ronaldão! E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. Amigo Eduardo, um abraço do Tom. Olha, alô Ricardo. O que podia ser feito, mas meu amor não. Lulu e a primeira dama. Seu peito, também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. Do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem. do tribunal. E vai dar abraço. Seu coração. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Uma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco, faz um drama e briga por tão pouco. Meu amigo Buiú da Pedreira é um... e uma pinha, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh. Meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Paixão. Bora, Joãozinho! Meu amor, ele e o DJ Jair tá na área. Lá do Rubi. Nosso amor pega fogo, se inflama. Bora, Alex da Marquinhos. Dia 2 é nóis. Nada paga esse calor. Exuberância, tecnologia e modernidade. Essa é a luxuosa carroça da saudade. Luxo, beleza, qualidade, isso tudo é. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Meu parceiro Blade, a equipe acabou o sossego, já na luxuosa. Carroça da saudade. Meu amor, você me deixa louco. Um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar com um sorriso. Sem a Juju e a Lauriane tá na área. Se ama, nosso amor pega fogo, se inflama. Essa cama vira chama, nada apaga esse calor. Alô! Se você soubesse como estou sofrendo. Se soubesse que esse sofrimento vai me enlouquecendo. E aí, Melia? Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver? Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. Bora, Panatone! Se você soubesse como estou vivendo. E as meninas sem tristeza, né? Se você soubesse que a minha vida já não vale nada, que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver? Eu já fiz de tudo que posso. Amigo Fernando! Posso esquecer. E o Louro, Louro! Puxa do açaí! Olha! Sei que meu pranto não vai parar minha dor. Olha, eu queria tanto lhe dizer baixinho. Como estou vivendo. Se você soubesse que a minha vida já não vale nada, que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver? direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver. Meu amigo Apolo do ATF, forte, um abraço pra você, garoto. Meu coração dizendo que me ama. Bora, Dedé Belém! Mas tudo que você fala eu não consigo entender. E aí, Liguinho? Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Uhul! Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Já tá providenciando aquele churrasco na beira da piscina e o som vai rolar daqueles midback. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto. Meu parceiro Júnior Barra, uma já falou tom de louco, bem sedento de futebol, tá? Quem sabe vai rolar. Que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não posso. Aconteceu, garçom Wagner, Dedão, chega! A equipe chama meu nome, mas não quer nem me ver. Aqui é a Milena, Panatone, ei menina, Maidon e a família Roxon. Seu louco me alucina, eu queria provar teu sabor, me faz de gato sapato, mas vamos de saudade. Eu quero, me contamina, me faz sonhar um sonho acordado, me carrega em teus braços que eu sou neném, me bota no colo. Meu parceiro Biltinho, um abraço, doutor! Me vira do avesso. Me vira do avesso. Bora, Siqueira! Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você. Atenção, garçom Wagner, não chega aqui comigo! De prazer, eu quero, quero de juízo. Assiste a cabeça teu sorriso, de motor aí de geladeira. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Toninho do Inexon. Menina, eu tô rindo. Me joga o feitiço, me faz prisioneiro. E aí, Vanessa? Me prende minha correnta, me escraviza o corpo. Jair da Farinha e a Preti. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Me vira do avesso, menina. Alô! De repente um direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. Bora, Ronaldão! É doido, Ronaldão, 6 horas da manhã. Ele passa na frente de casa. O meu coração. Jaca, tapioca. E o pão, meu irmão. Bate forte e quase arrebenta. Eu tento disfarçar. Ela me olha meio displicente. O dia vai chegar. É uma noite a menos para a gente. Uma noite a menos. Uma menos uma noite. DJ Tom. Showman da Saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Caqueado! Você, garoto! Bora, Alex, no Maquiao! O Anatolio não dança, não? Pois é, né? Marcelo Joelson, um abraço pra você, garoto! A véia de sonho, lotou pra cá trabalho, mãe bate ni lajão. Contigo. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Só deu o Gilson Lancha. Alô, Frangília, como é que tá por aí, por baixo? Fala aí, garoto! Que beleza a todos! Aqui ao lado do nosso amigo Joel. Hoje nasceu o filho dele e tá tomando toda, rapaz. É tudo por conta dele. Tem muita gente por aqui. Aqui no palácio, rapaz. Tem um Gleice, tem um Motora Sábio também. Tem muita gente bonita. Olha o caqueado, o caqueado, o caqueado. DJ Joãozinho lá do Ouro Negro. Olha que ele queria só a cama dele, né? E aí? Vigerinho, do Guamá, Wesley, Safadão, um abraço! Rádio Clube! É do Rádio Clube! Hoje ele tá por aqui, Saramânia do Aranha. Pois é, rapaz. Eita, top. A bateria descarregada dele. Amiga Nádia, um abraço pra você aqui no Tom. Não te afoba. E a uva? E a uva? Vai parar! Vamos dançar aquele brega. Daqui a pouquinho tem aquela saudade dos velha guarda. Mas eu quero tocar um pouquinho. Solta a batida, solta a batida, solta a batida. Roça da saudade assim, aqui no palácio, assim, assim, assim, assim. Um, dois, falou Juninho! Dá-lhe meu bom, falou! Alô, DJ Tô! Aqui quem fala é o seu amigo DJ Juninho Locutor! E aí, locutor? Tô gostando de ver, botando uma galera pra dançar! E a gente coloca a galera pra dançar, Juninho! Vamos nessa, DJ! Thiago, lá do Billy Night, isso aqui com a gente. E o meu parceiro André também, um abraço! Eu quero falar com ela. Eu preciso. preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Meu parceiro Márcio do Shopping, aqui também a Moreira do Churrasco, um abraço. Giliate, eu e você, e você e eu. Te ver sorrindo, dizendo que me ama. DJ Agatha Tamaria. Mas é legal demais fazer amor contigo. Ela e a menina da mochila. Mas é legal demais. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Uhul! Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Eu falei pra te dançar. Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Sete horas ela só no jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só que. Atenção, garçom Wagner! Dá um chega aqui com o tom máximo, só se der. Fica mais cima. Se não der, não vem. Queria jerecá. Vai, vai. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Aí, DJ Tom, solta som. E vai dançando na carroça da saudade, assim do jeito que a galera vai dançando, vai dançando. Era isso que vocês queriam. Era isso que vocês queriam, é? Então toca, DJ Tom. Thank you. soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. Uma passarela da BR-316. E aí? Lugar onde a gente se encontrou. Deixa eu abraçar aí, meu imperador. Alô, imperador. Libera, libera pra mim. O homem do merengue. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. E fala, imperador. Você quer dizer, sendo que... Na verdade, pra quem quer aprender a dançar aquele merengue, aplica. Meu parceiro imperador, dia de quinta, dia de terça, quarta, quinta-feira, meu amor, lá na pedreira, ele está lá ensinando. E você que quer aprender, dá um chega lá, viu? Não quer, não quer, não quer, não quer, de jeito nenhum. E ainda diz que é mais assim, aplica.